Realizei meu sonho cedo, sem dar tempo do tempo me atrasar. Sem amor, raiva, medo ou mediocridade, e o segredo tá no talento de não demonstrar e deixar acreditarem na sua inferioridade. Ou você tem brilho próprio e é uma estrela, ou não brilha. Não existe astro pela metade. A maneira com a qual você observa o ópio é o que antes de usá-lo te tira da realidade. Mil tretas, todas resolvidas, sem precisar guardar vidas dentro das minhas gavetas. Pedidos de redenção, tantas almas perdidas, vagando pelas batidas, cuspidas pelas canetas. Mil vidas vagam no planeta, levando grana em maletas que devem ser investidas ou dadas pra quem merece. Eu sou Godric Gryffindor, minha caneta só absorve o que a fortalece. O que é brega, bobagem, bobos agem com a razão. O coração prefere agir às cegas, mas muito interfere na visão, começando na emoção que o sentimento carrega. É a leveza dos passos sequenciais, faço sequências de strikes torrenciais, faço nos mics tipo Hendrix fez na guitarra. Ou seja, depois que eu morrer não nascerão iguais, tipo imã de playlist, baby. Eles com típicas rimas alpiste fakes. Alpinista do século 21, o Everest me parece um montinho de areia. King. Bestificada com as luzes de Natal, sem nem imaginar o que vinha depois. Ela me disse as vozes não são mal, mas eu assassinei as vozes com a Winchester 22. Bestificada com as luzes de Natal, sem nem imaginar o que vinha depois. Ela me disse as vozes não são mal, mas eu assassinei as vozes com a Winchester 22. Bro. It hells deep, like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Cash rules everything around me, green get the money, dollar dollar bill, yo. Cash rules everything around me, green get the money, dollar dollar bill, yo. Come with me, Hail Mary nigga, run quick, see. What do we have right now? Do you wanna ride it out? La da da da la la la da. I love you when you call me Big Papa. Put your hands in the air if you're a new player. I love you when you call me Big Papa. Put your hands in the air if you're a big player. Ain't no place I'd rather be. Chilling with homies and family. Chromed out mansion in paradise in the skies. Ain't no place I'd rather be. Chilling with homies and family. Sky out mansion in paradise in the sky. Thug Mansion.